Senti seu amor lá de dentro do ventre. Da minha infância, histórias me lembre. Se foi a vó aí da saudade, bojão e a dona Armezinda. Amor para sempre, mãe, lembranças tenho das suas lutas. Suas lutas foram pique e batalha. Vida dura, minha mãe madura, guerreirinha dura, não jogou a toalha. Vida ensina pra nós não se iludir. Se é com choro, temos que sorrir. A vida é curta, já perdi meu pai. Grato a Deus por ter a senhora aqui. E quando privado na recordação, virada do ano eu na solidão. Na saudade daquele sermão, que nem era sermão, eu não tinha visão. Fatos e fatos que até aqui adquiri visão pra não me perder. O rap que fez um resgate a mim, mas sem minha mãe era ruim de ser. Alguém na vida, vergonha no espelho. Os livramentos, minha mãe de joelho. Ele, Deus me mostrava o caminho, eu não tava sozinho, o amor verdadeiro. Eu devo a vida só pra senhora, no quebra-cabeça até altas horas. Buscar ser melhor foi pela senhora. Viver sem você, isso me apavora. Quando o mundo aqui me ignora, darei minha vida pela senhora. Seu filho mudou, não é mais pelo crime. Te amo, sorria, não chora. Te peço não chore, mãe, que o seu filho mudou. Moinho moveu, água e o vento virou. Não sou mais aquele que eu era. Te peço não chore, mãe, que o seu filho mudou. Moinho moveu, água e o vento virou. Foi Deus que deu força, apoio e me levantou. Eu nunca serei quem eu era. A ducha gelada na madrugada, Marroca e o Moca pela manhã. O Talibã no Vietnã pedia pra Deus guardar pela van, não pela jumbada. Mas se a senhora viesse sem nada, seria meu tudo. Um abraço apertado sem conto de fada, amenizar a saudade do mundo. Mesmo sem a Lara e a Rebeca, ansiedade que batia a beça. Pelas fotos, cara de sapeca, a liberdade eu sentia pressa. Mas tudo aquilo eu superei, agora liberto não voltarei. Esquiva armadilha estreita, a trilha Deus vem me guiando por onde eu passei. Lutar pela paz e meus pais honrarei, e assim me tornei mais digno. Ficou no passado onde eu errei, deixei o caminho maligno. Gratidão à minha família que lá no poço não me abandonou. Mãe, esposa, irmãos e filhos é o alicerce de ser quem sou. A colheita das maldades que fiz me fez sofrer na infelicidade. A saudade da senhora infeliz ao ver os filhos atrás daquelas grades. Devo a vida só pra senhora, o quebra-cabeça até altas horas. Buscar ser melhor foi pela senhora, viver sem você isso me apavora. Quando o mundo aqui me ignora, darei minha vida pela senhora. Seu filho mudou, não é mais pelo crime, te amo. Sorria, não chora. Te peço não chore, mãe, que o seu filho mudou. Moinho moveu, água e o vento virou. Não sou mais aquele que eu era. Te peço não chore, mãe, que o seu filho mudou. Moinho moveu, água e